A Ivan Alves Rolim Produções Artísticas Musicais teve o imenso prazer de apresentar Banda Show Tegives, se despedindo de vocês. Edgar na guitarra, Carlinhos no contrabaixo, John Dazio na bateria, Cláudio nos teclados, no trombone, Cantarelli, Chocolate no trompete, Zé Ganso no sax, na percussão de Timon Berg. Nos vocais, Roberto Candô, Gil Costa Solange. Coreografia, Dina. Verônica, Mega Johnny, Jonathan. Uma superprodução feita especialmente pra você. E o nosso figurino, Darwin, a produção de figurino, marcando presença. O grande carnaval da Banda Show Tegida estará em Catolé do Rocha e na cidade do Patu a partir da próxima semana, sábado, dia 10. Tchau, meus amores de Capim. Obrigado à Prefeitura Municipal. Obrigado ao senhor prefeito João Rocha. Sonoplastia Dedé de Macau, monitor aberto. Iluminação Branco Xerel. Tchau, meus amores, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, fã-clube aí. Fã-clube que vem marcando presença. Fanáticos. Tchau, meus amores, obrigado. Som do cassete.